passant tout mes saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclau, saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclau. Mostrava esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclau. Saudade.